bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Jardim à Beira-Mar Plantado, o programa de música portuguesa feito na Galiza, aqui, como sempre, na Rádio Filispim, a Rádio Livre e Comunitária de Trasancos. Ora, hoje o programa vai estar preenchido com o nono e último programa sobre novidades portuguesas deste ano 2025. E nós vamos começar com Retimbrar. Pois é, no dia 28 de novembro foi lançado um novo tema de Retimbrar chamado A Maior Prenda. Este lançamento marca o regresso do coletivo portuense e o início de um novo ciclo criativo. A canção, ancorada no imaginário do inverno e inspirada na quarta natalícia, está também associada a um projeto de reflorestação em parceria com a Associação Ambientalista Zero. Esta é uma proposta que cruza música, consciência ecológica e intervenção social. Unha e carne, tu e eu estamos de amores. Bate forte e o degelo é notícia. Qual inverno, se no frio faz calor, nem a paisagem mais caduca, sem a folha perde cor. Corta mato, é atalho para teu ninho. Azevinho, só apanho em segredo. Pinheiro já é flora protegida. Juramos de missão cumprida. Está para vir a consoada. Haverá luzes pendentes na nossa rua. Trocas de afeto em qualquer fase da lua. Unem-se os laços de gente que se avizinha. Eu prometi que ia e vinha, mas só quero é ficar. Levo toda a colheita ao bazar. Roupa velha engomada, um pé de meia para nós dois, a troco de uma rabanada. Aleluia. Cantam os altifalantes, obra tua. O mercado agora é verde, está na moda fazer muito mais com menos. Vem, meu amor, vamos brindar ao futuro dos pequenos. Há mudança, um bombom e um tchim-tchim, um miminho para o meu pompom, tim-tim-tim. Mais do que um cantinho no bem bom, é haver para todos um Natal. Há mudança, um bombom e um tchim-tchim, um miminho para o meu pompom, tim-tim-tim. Mais do que um cantinho no bem bom. Falte pão na mesa. Haverá luzes pendentes na nossa rua. Trocas de afeto em qualquer fase da lua. Unem-se os laços de gente que se avizinha. Eu prometi que ia e vinha, mas só quero é ficar. Haverá luzes pendentes na nossa rua. Trocas de afeto em qualquer fase da lua. Unem-se os laços de gente. Vinha, mas só quero é ficar. Linda, linda. Começámos maravilhosamente bem com o grupo Retimbrar e o tema A Maior Prenda. Ora, quem queira ver ao vivo esta banda, podem vê-los no Porto, dia 28 de dezembro, na Moco. Ou então em Lisboa, na Casa Capitão, 21 e 20 de dezembro. Chegamos agora à parte em que eu vos ponho uma canção em galego, porque eu quero que os ouvintes portugueses se acostumem a ouvir o idioma da Galiza, que tem tanta coisa em comum com o português que até se considera a mesma língua, vejam lá. Às vezes é verdade que não se entende muito bem, mas isso é só por falta de costume. O mesmo passa com o português do Brasil, que só se entende bem porque vemos muitas novelas brasileiras. Por isso é importante que a cultura galega passe em Portugal, da mesma forma que a cultura portuguesa tem que passar na Galiza. É isso mesmo, tem que haver maior intercâmbio entre as duas culturas, porque temos um idioma, uma história e um território que nos une. Aos portugueses também quero-vos pedir uma coisa, que quando virem algum galego ou galega, não tentem falar em espanhol, falem em português. Por favor, com galegos falem sempre em português. Então hoje, a representar a Galiza, trouxe-vos o novo disco da SES, Nadando na Incerteza. Nadando na Incerteza é o nome do disco e também o tema que vamos ouvir. Nadando na incerteza é unha proeza calma. Nadando na incerteza é unha proeza calma. Vivir en convulsión, residir no entretanto. Nadando na incerteza é unha proeza o canto. Nadando na incerteza é unha proeza o canto. Pero non teñas medo, amor, a ser instante. Pero non teñas medo, amor, a ser instante. Que a vida é un absurdo e nós un sopro errante. Que a vida é un absurdo e nós un sopro errante. Contando a indefensión en esta roda insensata. Contando a indefensión en esta roda insensata. Mejor optimizar que aferrarse o eterno. Contando a indefensión, mejor asumir o inverno. Contando a indefensión, mejor asumir o inverno. Pero no teñas miedo, amor, a ser instante. Pero non teñas medo, amor, a ser instante. Que a vida é un absurdo e nós un sopro errante. Que a vida é un absurdo e nós un sopro errante. Final da función e ainda que o sentido tarda. O final da función e ainda que o sentido tarda. Como caio ninguén, caio de máis arriba. O final da función, a morte ninguén a esquiva. O final da función, a morte ninguén a esquiva. Pero no teñas miedo, amor, a ser instante. Pero no teñas miedo, amor, a ser instante. Que a vida es un absurdo en nos, un sopro errante. Que a vida es un absurdo en nos, un sopro errante. Pero no teñas miedo, amor, a ser instante. Sopro errante, que a vida é un absurdo e nós un sopro errante. Linda foi SES com o novo tema Nadando na Incerteza. Ora, Eli Moraes, Makoto Iago, Esfau e Javelin e Quinha Albergaria são os quatro elementos dos Paus, uma banda que balança entre o rock, experimentação sónica e ritmos e claves que definem um Portugal diverso e em evolução. Apenas tem um baixo, teclados e uma bateria siamesa, que insiste em passar pelos espaços em branco dos géneros musicais e que contam já com 6 álbuns, 4 EPs e centenas de concertos realizados na Europa, na América do Norte e do Sul. Os Paus acabam de lançar o single Ficamos Por Aqui, que pertence àquele que será o último disco dos Paus. Ouviram muito bem, os Paus determinaram que no dia 5 de dezembro de 2026 o grupo vai acabar, mas entretanto estarão a dar concertos e a finalizar o seu último disco, que se vai chamar Enterro. É isso mesmo, é o fim dos Paus com Enterro. Vamos ficar então com o primeiro tema desse que será o último disco. Ficamos Por Aqui. Ora, há poucos dias atrás, o pianista Júlio Rezende lançou o seu novo disco, chamado Piano Português Namora Guitarra Portuguesa. Segundo explica o próprio, este disco não é só fado, nem é só jazz. É tudo aquilo que quis explorar nesta simbiose entre o piano e a guitarra portuguesa. Um namoro difícil de concretizar pela dificuldade de juntar estes dois instrumentos num dueto, mas que Júlio Rezende o consegue com uma destreza ímpar. Ora, deste novo disco vamos ouvir o tema Noite de Santo António. Acabamos de ouvir o tema Noite de Santo António, do pianista Júlio Rezende. Um dueto muito difícil de concretizar, um dueto entre a guitarra portuguesa e o piano. Agora a Tradição acaba de publicar um novo tema do coro Canto Nono. Ora, no ano passado, este coro publicou um disco dedicado à obra de José Mário Branco, mas este ano já prepara um novo espetáculo dedicado a Sérgio Godinho. Grande a mesma mão é o novo tema que antecipa o espetáculo Que Voz da Liberdade é Essa? Um canto a Sérgio Godinho. Como nota, só quero acrescentar que tanto José Mário Branco, Sérgio Godinho e Canto Nono são todos do Porto, carago. É mesmo espetacular. Não sei se estão a ver aqueles dias em que não acontece nada, a não ser o que aconteceu e não aconteceu. E do nada há uma luz que se acende, não se sabe se vem de fora ou se vem de dentro, apareceu. E dentro da pressão da tua vida é ti que cabo não trocar nenhum futuro por presente e fazer face a face que se teve até ali ausente, presente, tum, bom. Vê lá o que fazes, há tanto a fazer. Fazes que fazes ou pões sementes a crescer. Precisas de água, terra também. Ventos cruzados e o sol e a chuva que os detém. Vivida a planta, refeita a casa. Espaço em branco, tempo de o escrever e abrir asa. E a linha funda, bola da mão. Desenho o tempo, desenho o tempo, desenho o tempo, então. Desenho o tempo, desenho o tempo, desenho o tempo, então. Mas há linhas de água que cruzas sem sequer notares. E ó, estás no deserto e no oásis se olhares. E não há mal e não há bem que não te venha incomodar. Vale esse valor, é para vender ou para comprar. Mas hoje questões éticas, agora por favor, que te iam prescrever a tal receita para a dor. Vais ter que reciclar o muito frio e o muito quente, ausente, presente, dum, dum. Vê lá o que fazes, há tanto a fazer. Tanto a fazer. Fazes que fazes, ou pões sementes a crescer. E a linha funda, palma da mão. Desenho o tempo, desenho o tempo, desenho o tempo, então. Desenho o tempo, desenho o tempo, desenho o tempo, então. Um curto espaço de tempo, vais preenchê-lo com o frio da morte morrida ou o calor da vida vivida? Não queres ser nem um exemplo, nem um mau exemplo por si só. Há dias em que é grão da mesma mó. E a senha já tirada, já tardia do doente. 10 lugares atrás e pouco a pouco à frente. E cada um falar-te das histórias da sua vida. Feliz, dorida, dum, dum. Vê lá o que fazes, há tanto a fazer. Tanto a fazer. Fazes que fazes, ou pões sementes a crescer. E a linha funda, ao dar a mão. Desenho o tempo, desenho o tempo, desenho o tempo, então. Desenho o tempo, desenho o tempo, desenho o tempo, então. Explicar o tempo botânico é uma espécie que não muda. A flor do fatalismo está feito. E se até dá jeito a alterar só por hoje ou amanhã, melhor é transfigurar o amanhã com todo hoje. Vê lá o que fazes, há tanto a fazer. E as palavras tornam-se esparsas. Assumes, fazes que disfarças. Escolhes paixões, ciúmes, tragédias e farsas. E faças o que faças, prevales e cumes. Encontras-te a sós, só. Grão a grão, acompanhado e só. Grão da mesma mó. Grão da mesma mó. Grão da mesma mó. Grão da mesma mó. Grão da mesma mó. Ora, eu acho que este coro é realmente sublime. Este coro já tocou com José Mário Branco, ao vivo, nos discos. E agora, recentemente, também alguns membros, não todos, alguns membros participaram no último disco e concertos dos Mão Morta. Portanto, que mais há que dizer? Tem tudo o que eu adoro. Ora, agora vamos à Carolina das Landas, que há poucos dias atrás lançou um tema extraordinário. É uma canção de intervenção que fala sobre vários temas, sobre o machismo, sobre a extrema-direita, sobre as loucas, as feias, as que não se confirmam e as que não se intimidam. Feia, de Carolina das Landas, é uma canção cheia de versos arrebatadores, como, por exemplo, aquele que dá início às hostilidades, que diz assim: "Oh mãe, eu nasci num país que me odeia. Dizem, deixem passar a louca, dizem, deixem passar a feia." A Carolina das Landas, aqui arrebatada e a soltar o que lhe vai na alma. Nasci num país que me odeia. Dizem, deixa passar a louca. Dizem, deixa passar a feia. Oh mãe, eu nasci num país que me odeia. Dizem, deixa passar a louca. Dizem, deixa passar a feia. A extrema direita que eu assumo é ter na mão direita um punho que carrega uma caneta. Voz armada com bala de chumbo, tiro seguido de fumo. Sou mulher e sou poeta. Querem voltar atrás no tempo, plantar o medo cá dentro. Gritam Deus, pátria e família. E um marido que tragou sustento ou mais um olho cinzento diz que foi contra a mobília. Oh mãe, eu nasci num país, nasci num país que me odeia. Dizem, deixa passar a louca. Dizem, deixa passar a feia. Nasci num país que me odeia. Dizem, deixa passar a louca. Dizem, deixa passar a feia. Vocês odeiam as mulheres e quando matam as mulheres querem chorar e acender velas. Mas metade do mundo são mulheres e a outra metade do mundo é feita dos filhos delas. Um país sem casa nem conforto, querem falar do aborto, querem nos tirar os livros. Sou filha de abril, saí do esgoto, nasci pronta para o confronto e eles gritam aos ouvidos. Também eu nasci num país, nasci num país que me odeia. Dizem, deixa passar a louca. Dizem, deixa passar a feia. Deixa passar a feia. Oh mãe, eu nasci. Oh mãe, eu nasci. Oh mãe, eu nasci. Carolina das Landas, e agora ficamos com Seguro Fechado, o projeto a solo de Marcos Veiga, representante cabo-verdiano da música de protesto autêntico. Com quase 10 anos de atividade, Seguro Fechado tem vindo a desenvolver o seu estilo musical que mistura funaná com punk e eletrónica, aliando poesia e violência. Do seu disco trazido à luz neste ano 2025, chamado Griots e Riots, vamos ouvir agora o tema Educação e Saúde. Gira o mundo num tesouro, era chato, garganta. metade o namoro. Pois o meu poder consiste a afogar no corrente de banha, limpar até a ciar. Limpa a promessa, a gente a camuflada. Estás a ouvir Xardín a Beiramar Plantado, un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tambén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado. Ora, estão a ouvir o Jardim a Beira-Mar Plantado, hoje preenchido com o nono e também o último volume de novidades portuguesas deste ano 2025. E vamos continuar com os Monoclones, cuja voz me faz lembrar muitíssimo a voz de Peter Murphy, o vocalista dos Bauhaus. O tema que nos apresentam, Fête Vaujou, antecipa o álbum de estreia da banda, previsto para 2026, e que mergulha no universo que tem definido o projeto. Ou seja, um late night rock narrativo, carregado de tensão, humor sombrio e uma visão irónica sobre os jogos emocionais que ganham vida nas horas mais densas da madrugada. I'd like to chill, but I'm not able. The odds are high, you leave me on the shelf. But hope is foolish and I'll last to die. So I try my best moves as you pass me by. But then the pearl you graced me with, don't lust for a bone unless you have the teeth. Don't lust for a bone unless you have the teeth. Black or red, it's hard to guess. I hate to gamble, I must confess. Yet I'm betting all my chips. It's either glory or apocalypse. It's not up to us to choose. There'll be one winner and the rest will lose. There's nothing sure about my game. The odds are high that you think it's late. But hope is foolish and a last to die. So I try my best moves as you pass me by. But then the pearl you grace me. Don't lust for a bone unless you have the teeth. Don't lust for a bone unless you have the teeth. for a bone unless you have the teeth. Don't lust for a bone unless you have the teeth. Ora, muito bem, foram os Monoclones com o tema Fete Vosso. E agora vamos ouvir um tema um pouco diferente do que costumamos ouvir aqui no Jardim à Beira-Mar Plantado. Vamos ouvir agora um tema muito pop, que roça até a Rádio Fórmula, mas que ainda assim me pareceu ter algo de especial, talvez devido ao seu caráter despretensioso. Vamos ouvir então um novo tema do grupo chamado Saia. E que o tema é Voltar a Ter, um tema que cruza nostalgia, impulso de mudança e a celebração das noites que marcam uma geração. Saia com Voltar a Ter. Salvador Sobral, juntamente com a banda de Leiria, First Breath After Coma, revela uma nova canção cantada em catalão chamado Amor e Temps. Esta canção antecipa a edição do novo álbum em conjunto que se chamará Residência. Disco este que foi gravado em duas semanas na residência artística da Casa Varela, no Pombal. Então vamos ouvir Salvador Sobral com First Breath After Coma com o tema Amor e Temps, um tema cantado em catalão. Thank you. com la sorra del riu que a poc va canviant la forma de la costa. L'amor que ha copiat en els teus ulls la claredat de l'illa del tresor. Sensual, solitària, voltada per la sonora senectut de la mar. Amor i temps, amor i temps, amor i temps, amor i temps. Recorda quan encara no sabies que no tindria pietat la vida, com la sorra del riu que a poc va canviant la forma de la costa. L'amor que ha copiat en els teus ulls la claredat de l'illa del tresor. Sensual, solitària, voltada per la sonora senectut del mar. Amor i temps, amor i temps, amor i temps, amor i temps. Lindo, ora realmente a Salvador Sobral é sempre significado de sinónimo de qualidade. Vamos agora passar a Nancy Vieira e Fred Martins, que editaram agora um novo álbum chamado Esperança. Esta dupla já se conhece desde 2013, demonstrando sempre uma cumplicidade ímpar, que mais uma vez se comprova neste último disco. Gravado em Lisboa, esta obra apresenta maioritariamente as vozes da cabo-verdiana Nancy, juntamente com a guitarra e a voz também do brasileiro Fred Martins. Esta canção que vamos ouvir, Sai Kudayo, é uma canção que nos alegra a alma, quer faça chuva ou faça sol. Brinca, sabe, só nos sou. Passa, sabe, só nos sou. Dança, sabe, só nos sou. Que de cruza e coda eu. Brinca, sabe, só nos sou. Passa, sabe, só nos sou. Dança, sabe, só nos sou. Que de cruza e coda eu. Sai teca, entra ali. Que escate nada que fazer ali. Entra e só nos sou. Que de cruza e coda eu. Sai teca, entra ali. Que escate nada que fazer ali. Entra e só nos sou, que de grupo sai coda eu. Brinca, sabe, só nos sou. Passa, sabe, só nos sou. Dança, sabe, só nos sou. Que de grupo sai coda eu. Brinca, sabe, só nos sou. Passa, sabe, só nos sou. Dança, sabe, só nos sou. Que de grupo sai coda eu. Sai teca, entra ali. Que esca tem nada que fazer ali. Entra e só nos sou. Que de grupo sai coda eu. Sai teca, entra ali. Que esca tem nada que fazer ali. Entra e só nos sou. Que de grupo sai coda eu. Sai co, sai co, sai co, sai coda eu. Sai co, sai co, sai co, sai coda eu. Sai co, sai co, sai co, sai coda eu. Sai co, sai co, sai co, sai coda eu. brinca, sabe, só não sou. Dança, sabe, só não sou. Passa, sabe, só não sou. Que digo, sai codaio. Brinca, sabe, só não sou. Passa, sabe, só não sou. Dança, sabe, só não sou. Que digo, sai codaio. Sai teca, entra ali. Que esca tem nada que fazer ali. Entra e sono sou, que de grupo sai coda eu. Sai teca dentro ali, que escatei nada que fazer ali. Entra e sono sou, que de grupo sai coda eu. Sai co, sai co, sai co, sai coda eu. Sai co, sai co, sai co, sai coda eu. Sai co, sai co, sai co, sai coda eu. Sai co, sai co. Saiko, saiko da yo. Saiko, saiko. Saiko, saiko. Saiko, saiko. Saiko, saiko. Saiko, saiko. Saiko, saiko. Saiko, saiko. Lindo. Nancy Vieira com Fred Martins a misturar Cabo Verde com Brasil de uma forma linda. Ora, a fadista Cuca Roseta tem novo disco chamado Até a Fé Se Esqueceu. Neste disco, Cuca Roseta encara clássicos, revela pérolas e até compõe mais um tema no seu primeiro álbum com um repertório exclusivamente brasileiro, que conta com participações de Seu Jorge, Zeca Pagodinho e Zé Renato. Cuca Roseta mergulha na música brasileira com a mesma entrega com que vive o fado. Então, deste disco Luso Brasileiro de Cuca Roseta, vamos ouvir o tema Saia do Caminho. Seu amor, seus trapinhos, junte tudo o que é seu e saia do meu caminho. Nada tenho de meu, mas prefiro viver sozinho. Nosso amor já morreu e a saudade se existe é minha. Fiz até um projeto no futuro um dia. Nosso mesmo teto, mais uma vida abrigaria. Fracassei novamente, pois sonhei, mas sonhei em vão. E você, francamente, decididamente não tem coração. Fiz até um projeto no futuro um dia, no nosso mesmo teto, mais uma vida abrigaria. Fracassei novamente, pois sonhei, mas sonhei em vão. E você, francamente, decididamente, não tem coração. Ora, da Ilha de São Miguel, nos Açores, vem a próxima banda. São três elementos, chamam-se WC e dedicam-se à criação de álbuns pop pegajosamente oitentistas. O seu álbum mais recente, O Melhor do Clube Miragens, foi lançado no final do verão e deste disco vamos ouvir o tema Caibaque Surdo numa Caixa. Acabamos de ouvir a banda revelação deste ano, chamada WICI, que vem de São Miguel dos Açores, da Ilha de São Miguel dos Açores. É uma banda que toca pop oitenteiro. E agora só temos tempo para mais uma canção, vamos ter que fechar a porta do Jardim a Beira-Mar Plantado com um tema dedicado à Palestina, que é com Luís Caracol e o tema Base de Gaza. E foi lançado há poucos dias atrás. E este tema, dedicado à Palestina, acontece porque Luís Caracol, tal como nós aqui no programa, sabe que não podemos deixar de falar sobre o drama que vive a população da Palestina desde 1948 até os dias de hoje. Esta história não começou agora, nem em 2023, com os ataques de outubro. Nada disso. Israel leva já 77 anos a colonizar, a massacrar e a roubar o povo da Palestina e continua, apesar do Tratado de Paz, continua a fazer isso. Os terroristas são os sionistas de Israel e não os palestinianos. Nós temos de apoiar a Palestina e boicotar, desinvestir e sancionar os terroristas de Israel. É isso mesmo. Um abraço e fique muito bem. Entram por onde querem ao sabor do vento. Mandam casas abaixo entre a multidão. Seguem com o seu plano de tirar alento. Trazem manipulada a sua intenção. Matam pelo que dizem ser o que está certo, sem atender. Ficam banhos de sangue marcados no chão. Fazem tudo de modo a que passem coberto, sem responder. Sabem que têm parte do mundo na mão. Vazem de casa. Vazem de casa. Vazem de casa. Vazem. Vazem. Lançam duros ataques sem mostrar lamento e sem ceder. Sobram corpos inertes perdidos em mão. Deixam o povo inteiro entregue ao tormento, sem entender. Sacam metros de terra a cada oração. Basem de casa. Basem de casa. Basem de casa. Basem.